Bom dia, Papa Romeu, 9 oitavo. Paulo Salvador, bom dia, Papa Romeu, November X-Ray Tango. November X-Ray Tango, escute a informação. O Papa, 1 minuto, copo. Pronto, copo, esperando o tango. Confirme o horário do plano de voo. Não é plano, é uma notificação, senhor. Está para as 12h40. Acabei de fazer pelo telefone. Se você quer me liberar. Sim, ainda não estou com a atualização do seu plano. Vou ligar para a sala S e vou confirmar aqui. Obrigado, vou ver o seu. Quatro zero meia zero, no sol aos 3 8, livra direita, 1 2 1, decimal 9. Direita 2 1, sou 4 0 6 0060 da Azul na escuta do sol. Solo Salvador Azul 4060 de Bola Golf. 4060, táxi Alfa, reporta antes da Juliette, o Azul 4060. Alfa, antes da Juliette, reporta na Azul 4060. Vocês estão prosseguindo 1110. Aguarda a coordenação, Juliette tem Azul. Doutor, muito boa tarde, bom dia, então, 1060. 1260 da Gol, confirmando? Afirmo, da gente, chega equipamento de rádio, sua transmissão tá muito baixa. Aqui, melhorou? Afirmo, 4/4. Escute a informação, papá, e retorne pra Copa 1260 da Globo. Aqui, já está frente da papá. 1260, então, autorizado Salvador Recife, via pro Whisky 58, nível autorizado é o 390. Realize o perfil do aceito da PUC, transição Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda. Aciona o transponder 5426, o controle em 120, decimal 8. E autorizado o nível 390, via ter um 58, da PUC, transição Aracaju, decola da 1-0, esquerda, foto. Controle 208, transponder 5426, o nome 5426, nível 390, cotejamento correto, chame pronto no, na posição 0, correção, no portão 08 do pátio 1. Tá pronto, agora 260. Pronto no 260? Não, nem aqui, chamará pronto. Suficiente. Solo, dúvida, aceitando a cópia. November X-Ray Tango, aguarde, liguei pra sala IS, estou verificando o seu plano aqui, ó. Guarda, Tango. X-Ray Tango, quanto cota? Quanto cota, Tango? Meu nome é X-Ray Tango, autorizado voo local Salvador, Salvador, com sobrevoo Parque de Exposições e Avenida Paralela. Decolada 17, Proa Sul, 500 pés, aciona o transponder 0121, o controle em 1208. 1208, controle 1863, 0121 no transponder, pista 17 com curva direita, litoral sul, com Proa Sul, o November X8. Tipo de equipamento? 060, mantém escuta. Aguarde na Taxi Juliette. Guardando Juliette, azul para 060. 3198. 3198, completa na LS, chama a torre, 18 decimal 6. 186, obrigado, cadê? Aceite, por gentileza, a autorização. Solo, November X-Ray Tango? November X-Ray Tango, não recebi o seu cotejamento, poderia cotejar por gentileza? 0121 no transponder, 1862208 controle, pista 17 com curva direita, Proa Sul, November X-Ray Tango. Gente, cotejamento correto, confirmando o pátio onde se encontra, informações de táxi, eu tenho POB? Pátio 4 com 4 a bordo, senhor. 4 a bordo, confirmando? Pátio 4, 4 a bordo. Para acionamento e táxi, então, torre 198, decimal 62. November X-Ray Tango. Lu, chamo 7 Recife, no 285, alterna 95, decimal 45. 285, 2745, Tango Zulu, obrigado, até o retorno. Solo, gol 1777, com autorização ponto seguro, muito bom dia. No 777, minuto cópia, escute a informação, papá. Prepara da El Leda, direto Porto Seguro. Da El Leda. Da Gol, pronto, copo. Afirmativo, pronto, pra copo. No 777, autorizado Salvador Porto Seguro, via 50. Nível autorizado é o 340. Eles puxam da CDA, da Leda, direto Porto Seguro. Decolada no zero, curva à direita, aciona 5443, controle em 120, decimal 8. Você poderia repetir a autorização? Tem uma forte conversa e com risadas de fundo aí, eu não consegui copiar nada, por gentileza. ...777, autorizado então, Salvador, Porto Seguro, via Polisque 50, decola, a Polisque 50, nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída, da Elida após direto Porto Seguro, decola da 10, curva à direita, aciona 5443, controle 120, decimal 8. Salvador, Porto Seguro, 340, na Polisque 50, a saída é a Diner Leda, o curva pela direita, 5443, 1208, o controle. 5443, 1208, é o controle, cotejamento correto, reporta pronto no 05, 1777. 5443 é a Dael Leda, obrigado. Salvador, boa, tá, 3198, livrou. 3198, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente é o 02. Autorizado ingresso via Juliette, 3198, ingresso a Juliette, portão 02. Bravo, Sierra Tango, decolar os 48 no farol de Itapuã, controle 120, decimal 8. 128, decolado, Tango. Controle Salvador, Vendereck 6, Tango. Consiga. Vendereck 6, Tango, decolado de Salvador, Sierra. Vamos ter um sobrevoo no parque de exposições, autorizado. Você quer atuar? Não copiou, Tango. Onde tu ia manter? Confirma a matrícula. Papa Romeu, November X-Ray, Tango. Tira a matrícula dos pés no sobrevoo? Sobrevoo não faz exposições, tá? E sobrevoo? Sobrevoo. Vira pra fazer, tá vestindo o capiteiro no hotel. Chama a torre agora, 1-8-6, tira o Papa Vitor. Preto. Salvador, bom dia. Aquilo é o Passavito, avisando do Capitão 97 para a possibilidade. Prossegue, final do 97, após terceira milha, Passavito. Vitor vai passar a terceira milha. Controle, o November X-Ray Tango, vamos ter um sobrevoo bem próximo ao aeroporto. O melhor é, autoriza a torre? Fica no cima da torre? Afirmativo, chama a torre, 1-8-6. 8-6, November X-Ray Tango. E o November X-Ray Tango? X-Ray Tango, prossiga. O November X-Ray Tango, senhora, vamos ter um sobrevoo no parque de exposições, bem próximo aqui a passar a cabeceira da pista 1-0. E tá ciente do tráfego. Vai ficar na escuta da torre, tá? Pra eventuais pousos aí. Gente, November X-Ray Tango, se você precisar afastar, você entra em contato comigo. Mantenha seu 500 pés antes de sobrevoo necessário, ok? Quando tiver aeronave aproximando, eu informo se eu prosseguir farol estatal, ok? Positivo. Quando eu tiver aeronave, é só falar que o November X-Ray Tango livre a área. Informo que eu tenho o Vitor Papá na final da... Papá Vitor na final da 1-7. Próxima linha através da final da 1-0. A 700 pés é um helicóptero, não ia interferir com o seu pulso. 160 com 10. Negativo, pode estar travado o final curso, aquilo é o Papavito. Aqui tá ruim. Vai estar quitando pra isso, pode ser o 08? O 07, perdão? Minuto, vou coordenar com a infra-aero. Minha cultura, eu vou coordenar com a infra-aero e vou coordenar um portão aqui pro senhor. Se eu puder dar uma agilizada, eu agradeço, porque não é legal o passageiro ficar aguardando e infraestrutura do aeroporto não comporta. Vou agilizar na medida do possível. Muito obrigado, senhor, agradeço. Aeronave da TAM no Pátio 3, na escuta do solo, solo voltando? Prossiga. O senhor vai ser rebocado até o portão 1-1 do Pátio 3, ok? 1-1 é remoto ou não? Não, é um portão, 1-1. Tem finger lá, isso? Do Pátio 1, o senhor vai ser rebocado do Pátio 3 para o Pátio 1, é o portão 1-1 do Pátio 1, ok? É o último finger do Pátio 1, é isso? Isso. Ok, nós vamos taxiando, ok, senhor? Vamos por meios próprios. Sente um minuto, então eu vou coordenar com o infraero. O seu taxiamento até o 1-1. Ok, aguardando. Se autorizar o pushback, a gente já está pronto aqui no 09, pushback no Pátio Cristo. Em coordenação com a equipe de som, está autorizado o pushback aí para começar o táxi, tá no Pátio 3. Sete. Zero na escuta. 260 na escuta, pronto pro táxi, 7:30 bordo, 3:10, 7:30 na Salvador. 7:30, 3:10, Salvador, é isso? É, 1:07:30, 3:10, Salvador. Autorizado então o táxi via pátio em diáfano, ponto de temperatura em 1:08, decimal 6:12, o QNH 1:0, 1:08. Aqui, pátio Alfa 2:30 no ponto federal, 1:06:00. Tem condições de agilizar o táxi na medida do possível, 1:02:60 da Gol? Que já na escuta do solo. Solo, AB 5728. 5728, galera, é possível. Informação papá para cópia 32. Autorizado Salvador Recife, via Polícia 58, nível autorizado 350, realiza o puxo da saída Puca, transição Aracaju, decola da 1-0, curva à esquerda, aciona o código 5456, controle 1-20, decimal 8. Centro autorizado 350, Salvador, Polícia 58, decola 1-0, curva à esquerda, Puca Caju, transporte 5456, controle 208, web 5728. Fechamento correto, chame pronto, confirmando o portão 08. Portão 09. Chama pronto no 095728. Obrigado. Controlador 58, até a próxima, que foi oitavo. Good morning. 35220, descent level 050, Aman Arrival. Aman Arrival, understood, and clear, descent 050 to 5220. Número 45, ação de identificação. Salvador, muito boa tarde. Eu vou 960, ponto de espera pronto. 1260, muito boa tarde, a linda cola 10, venta de 160 graus com 9 nós. A linda cola 90, vou 960. Radar, 60 milhas cidade de Salvador, despacho nível de voo 060, chegada Mari. LS, X-Ray, pistão 10. Whisky, minuto 4. Luciano, Bono 260, pista 10. 160 com 9. Entrada. Que o Whisky confirmando a sobrevoo TGL em Veracruz? O Bravo Kilo Whisky, autorizado Salvador, Salvador, o local, meu nome é o Pez. Via corredor Axé, decola da 97 curva direita, eu toquei emitido em Veracruz. Aciona transponder 01 no meio, controle 120 decimal 8. Lima Delta Lima, Romeu 44, 2 a bordo, está com plano de voo para o município de Palmeiras, tem grupo Zulu, estimado em 2 horas e 20 minutos de voo, está no meio 3 horas. Está codificado 0126 no transponder. E o Bravo Cruz? O senhor vai manter 500 pés, é um solo. Sente, mantém condições visuais 500 pés, QNH 108, Lima Delta Lima. Ok, o Lima vai manter a proa da rotatória, logo em seguida sai com a proa do Paripe. Prossiga. Atenção, Lima Delta, tem condições de fazer o após o cuidado, executar o final do Yankee da 10? Faz a mesma coisa. Obrigado, Força Pioneiro 05. Salvador, Bora 260, perfil da PUCA. Salvador, Bora 260. Bora 260, contato radar, Cida 390, saiu da PUCA. 390, perfil da PUCA, Dono 260. Web6740, transfere boa. Web6740, despara nível de voo 070, chegada Mari. Mari 070, autoriza pro DAP. Autorizado. DAP. Apollo 5728 da web, gate 9, pushback estacionamento. 00, quanto irá fazer o procedimento LS Yank completo? Negativo, após a chegada a Mari, após dona, a gente recebe o sinal do Yank também. Sim. Você para o nível de voo 050, pioneiro 05. Para o 050, pioneiro 45. Lima Delta Lima, confirme matrícula. Papa Romeu, Lima Delta Lima. Sim. Clipe 5220, descend to 2000 feet, climb 1018. Clear the last final report established. I'll call back and establish. Continue descent 2000, finish 1018 to 522 and. Taxi, o Mike X-Ray, Bravo. O 3895 aí da remoto do Paz 3? Afirmo. 95 pode prosseguir até 11, agilizando, por gentileza. Eu tenho um web já aguardando o push. Maravilha, agilizando até o 11, 3895. Passador 2230, desce para o nível de voo 080, chegada a mão, redução para 250 mais. 080, na prova de Amã, reduzindo ao 250, passaremos. 5728, após o TAN, retaguarda está livre. Certo.